devia estar contente com o que tenho. Quanto tempo, tô mais velho que o banho, continuo tão quente. Queria ver o mundo todo, não é crã que tenho à frente. Não vou estar fingido morto com o que o coração sente. Yeah, big fish numa taça boia, pacifista olhar para um oceano. Então não me fales, não tô posse do que eu posso, que eu não posso, mano. Eu tenho história na minha posse, comparado ao que é uma tosse. O teu som é viral. Olha como ela torce quando tá ao viral. Lá de chão da mesma força. Tenho uma Darf J e uma Lux KJ. A intenção é virar a luz. Então olha-me nos olhos quando estamos só os dois. É menos nós quando estamos só os dois. Podes relaxar a pose. Ainda não sou quem eu quero ser, isso é uma dose. É só ação, isso é viver, isso é mudança. E sempre virá. Olha como ela dança, hoje devemos girar. Não sei se isso é para sempre, o tempo dirá. Há tanto pensamento, não podemos ligar. Tu pensas na cor da pele como a capila. Nós vimos do futuro para lhes ensinar. Essa é a razão do nosso som. Combinações de cada raça e cada tom. Penso antes da tua boca falar no meu nome. Eu vou para o campo ao silêncio, para uma cidade onde eu venço. Eu vou contando a minha bênção. Aconteça o que aconteça, é muito karma para eu pensar. Em dúvida da minha crença, mas no sonhar tá compensa. Aconteça o que aconteça. Deita aqui é tudo o que eu quero. Sipino na água do que eu quero. Bully por mais do que dinheiro. Até ser friado no dia em que eu nasci. Trabalhar demais, tá demais contigo. A vida passa, eu vou sentindo. Tentei calcular, mas já não consigo. Mano, eu tô sonhado até ficar sem guito. Eu vou pro campo, silêncio. Pra uma cidade onde eu venço. Eu vou contando a minha bênção. Aconteça o que aconteça, é muito karma pra eu pensar. Em dúvida da minha crença, mas no sonhar tá compensa. Aconteça o que aconteça.